você tudo é encantamento. Em você tudo é deslumbramento. Você traduz sonhos de luz, anjo divino, qual uma dádiva do céu no meu destino. Em você eu encontrei, querida, a realização do que sonhei na vida. É você, na expressão da verdade, a minha apoteose de felicidade. Seu olhar me fascina, seu falar domina, seu sorriso é um sorriso de santa, seu andar macio nos encanta. Nas linhas do seu corpo há um perfume de amor embriagador, enfim, você é pra mim a encarnação desta canção. Do que sonhei na vida. É você, na expressão da verdade, a minha apoteose.